3171, autorizado a linha de colapso 9090, 30 graus 059. Decolagem 5, está em contato radar para sua posição Conde. Voe para a posição P para interceptar a chegada Bosch. O altímetro está no 09, reporte para descida. Salvador, bom dia, está 3171. Bom dia, contato radar, está para o nível de voo 340, via saída Arborino. Ciente, a gente está na salva 1, seria possível para o direito, está 3171, salva 340. Correção, vem direto linda para os 2.000 pés, 3171. Ciente, 3171. Para a minha saída, 3171. 3165, deixa para a capinha sair, altímetro 909. 4109, Seu colo 26, autorizado com fins, Fusão 320, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída Arbor 1, transição elétrica. Fusão 2-1 é a primeira aerovia, faz conforme o outro. Transponde 5-1-1-1, controle 1-2-0 do Fusão 1. Por nós, você na identificação chegada a Bonfim autorizada, deixa a via chegada para o nível de voo 050. Então, 3171, chame Centro Recife, 5592, tem sinal 35. Chama Recife, 2002, fechado. Chame a minha 225, desça a linha para 2010, altímetro 1009, autorizado o sinal do procedimento LS, exigindo a pistola 0, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, 2010, fechado. 1759, desça para 4006, via altímetro 1009. Número 093, bom dia, senhor, identificação, chegada a bom, foi autorizada. Essa via chegada para o nível de voo 050. Chanel 625, completa final, chame o seu contínuo 93-95. 895, obrigado, até já. É. 225, ponto autorizado, pista 90, vento 130 graus, 06. Autorizado 90, obrigado, cara. Mais um 5-1-2-6, autoridade, chega o táxi. Número 759, dessa via chegada para 2003, altímetro 909, autorizada final do procedimento em aliança de risco da pista 90, reporta estabilizado. Via chegada até 2000, autorizado F6, camarada estabilizado. Sul 093, dessa via para 4000 pés, altímetro 909. Autorizado, Galeão, nível 340, Copa 9857. Curva direita, Nação, João 1, Fuleta, DOC 1, Sustander 5113, controle Salvador 120, décimo 8. 5113. Sierra Alfa, novembro, Vitor Oscar 1. Vitor Oscar, Tem um check. LR225, via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette 2, obrigado. Taxi de fazer da Azul, nós temos 112 a bordo, 425, Galeão. Autorizado táxi, à direita via Índia, ponto de espera da pista no zero, chame pronto, que é legal, no zero, no 9, 2, 4, 3, 5, 2, 1. Índia, ponto de espera da 10, chamaremos, 5, 2, 6 da Azul. A lei decola, o azul 5126. Na 093, isso via para 2000 pés, aguarde autorização para o procedimento. Sim, para 2000 pés, via, está perfeito, 093. Zona 759, conferir estabilizado. Estabilizado e alerta. Completa final, chame o torre, frequência no 9395, na 759. 3296. Salvador, bom dia, Azul 526, faça mil pés. Azul 526, bom dia, contato radar, no para o nível de voo 320, via Salvador 1. 320, via Arbor 1, 526. Coluna 093, autorizado o sinal do procedimento LL que liga pistão 0 e o porta estabilizado. É contar estabilizado, 093, via. Já, chame táxi. 5126. Alô, sim, Congo 26, bom dia, contato radar, você da Árvore 1, assume o Matheus 320. Número 320, 5126, poderia voar Alefa com referência? Congo 26, 3 a direto, Alefa. Alefa, Alô, 5126. Então, 759, fala 53, direita, Alfa, Juliette, Chaminhante, São Juliette. Direita, Alfa, Juliette, ok? Direita, vai ser Alfa, Chaminhante, São Juliette. Direita, está na Alfa, Chaminhante, São Juliette, no ano 7. Zero 093. Número 093, completa final, chama torre de frequência 98, decimal 95. 95, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador Azul 5126. Prossiga. Felicita lá pro olho móvel, se possível. Mantenha a nossa, tá bom. Está com 182 a bordo, 3 horas e meia, Campinas. Você me varia 182? Afirmo. 0053, a parte principal do Exchange, a ponto de espera da pista no 0 chão pronto, que é ligado no 019. Reportará no ponto de espera 03153. Já nasceu escuta. Já nasceu a torre. Ali é fora. Olha a torre, 98, decimal 95. Ah, perdão. Torre 03, final baixado trabalho. Como está ligado? Pista no 0. E foi, pista 10, 103, obrigado. Bom Recife, bom trabalho. Não. 4153 autorizado, Ariane manter pistão 0. Ariane manter 0, Portão 4, colo 759. 9970, bom dia, estamos em identificação, chegada da média não autorizada. Isso via para o nível de voo 050, que é minha na 09. Então, 353, bom dia, contato radar. Fica para o nível de voo 340, via tradução Lula. Beleza, 3153. Então, 3597, conheço. Bom dia, esse ano de identificação, chegada a volta autorizada. Eu estou para o nível de voo 050. Sim, eu aposto pelo 3597. Reporta ligação Brasília. Sana 2554. Ok, até 2. Cruzado Brasília, nível 380, apiado 197. Curva direita na Arbor 1, transição Elefa. Controle Salvador 208, transpondo 5134. 5174? Segunda 34. 34, ok, então cruzado 310. Por fundo, transição Elefa. Com curva à direita, na outra de 197. 208, controle. 134, transpondo 3. Confirma o nome da saída, Arbor 1. Arbor 1, transição Elefa. Chame Centro Recife, frequência 128, decimal 35. Charlie, chame na segunda parte 3. Ok, chamaremos na segunda parte 3. Local que a gente pede para o meu Valéria para o Aluísio, que ele falou me dar em marco, filho. Número 141, transponder, contra o Salvador 208. No local tem os pés, o Bebo Valério e Marco Luiz, o Procurador no 08, chama 041. Real 9970, confirma o que está montando. É, só agora acertando aqui para o corredor.

correio da pista no zero, reporta estabilizado. 3000 no zero no ano, sou autorizado a S3 da 10, reporta estabilizado. 2000, tá? 3000 no zero. Número 2, o 357? Tá, número 2, afirmativo. Oi, bom dia, Sideral 9970, passou sim para baixar para lá. Não, 9970, pouso autorizado, pistão 0, vento 030 graus, 029. E repouso, Sideral 9970. Tome Romeu Golf para pistão 14, chama o controle de Salvador 202. Chama o controle, anda 1 agora. Gente, já vi mais um número, guarde um minuto, cópia. Qual o nível? 360? 360. Gente. Sobrevoa com a Valéria, não se escuta. Gente, eu estou rodando voo, se mantém assim, regra de voo visual. 510, nós que estamos de controle. Até escuta. Com 933, voo e pelo. Reautorizado, voo direto pelo. Continua o controle? Sim. Continua 233, mantenha pela peste 31, isso é devido a ponto visual, reporte de controle. curva Lagoa Pós 700 pés, alto de 9000. Seja pode autorizar a pistão no 7, vento calmo. Apenas para informação, há um helicóptero mantendo 500 pés a joelha à esquerda do marcador externo. Não irá interferir nessa aproximação. Vai ficar atento o helicóptero da 357. Espero que falou no meio direito no mundo desse mal conjunto. Direita, alfa, quilo, parte 3. Alfa, quilo, parte 3, legal. Alfa, Juliette, Romeu, você falou no meio, controle de Salvador, 208. Alfa, Juliette, Romeu. Azul 4201, o ciente da informação essa solicitou o 360 para a campanha sul. 4201, agora de cópia. Aguarda 4201. Curva direita na Salvador, Veloso Gótimo, controle Salvador 108, transponder 5136. Alfa Juliette, caminho na escuta? Adiante. Escuta, prossiga. Chame controle Salvador 208. 208. Alfa Juliette Romeu, via saída da Conde, subatalha em nível de voo 090, está em contato radar. Voo direto Conde. Direto Conde, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, tem condição de incrementar a razão de subida até cruzar 2000 pés? Afirmativo. Juliette Romeu, não copia a saída. São Muro? Sanfo 1. São Muro. Salvador da 357, bom dia. 357, bom dia. Com autoridade sistema 0, vento variável. 2-1. Com autoridade sistema 0, câmera 357. Com o champion do pushback. Puxa, 0225, 02, puxa, estacionamento. 225, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, puxa, 0225. Ah, 1963, send by to copy. Send by to copy. Cancel. Está em contato radar, 63 milhas, cidade de Salvador, voa para a